controle 1-19-35, bom voo. 1935, obrigado. Tango Lima, Juliette Lima, contato radar, suba para nível 280, saída Momo. A Momo, libera as Tango Fute. Quebec, acionamento. 8, em coordenação de missão, reporte para o táxi, 3283. Coordenação da equipe de solo, reporte para o táxi, 3283. Vai recordar pro táxi, meu 142. A 6326 vai manter o posicionamento da Juliette. Devido ao que o portão está ocupado pela aeronave da companhia, ok? A mesma já solicitou para o pushback, agora é distante para ingresso. 3, do táxi até o travesso, gate 06, então 3283. Do táxi até o travesso, gate 06, 3282. Solo, KM 1122, tem 129 a bordo, 3 horas e 30 de outra vez, alterado Natal. do táxi via India Alpha, do ponte Imperador 10, torre 1895, QNH 10, 10, boa viagem. Obrigado, Olivia Tech, conselho do 895. Xanem 326 vai ingressar na Juliette para o portão 01. Ingressa Juliette, portão 01 na Xanem 326. Tá bom. A patrolina, o Lima Juliette 3, vai observar o ingresso da aeronave da Avianca na Taxi Juliette, a mesma parquear para o 01, vai seguir a mesma via Engen Alpha, do ponte esperado 10, torre 1895, QNH 10, 10, boa viagem, 3283. 1010 ajustado, após a aeronave da Avianca passando na nossa frente, segue a outra aeronave da Avianca, Engen Alpha, ponte espera 3283, 1, boa tarde. Xanem 142, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 130 graus com 09 nós. Alinha e decola da 10, Xanem 142. Xanem 6315, posteca, acionamento, posição 4. 03, seria pré-postaca. 010. Oi, boa tarde, o TAM 3283, ponto espera da 10, pronto. TAM 3283, boa tarde, após a rolagem do Avianca, alinhar e manter, tapeceiro 10. Após a rolagem do Avianca, alinhar e manter na 10, TAM 3283. Juliette Lima, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 133 decimal 65. 5453 decimal 5. Puxa, 1142, decola os 4-3. Controle agora 119 decimal 35, bom voo. Sobe, descendo já. Xanem 142, contato radar, suba para o nível 350 na saída Puca. 350 na Puca, Xanem. Autorizado a decolagem pista no 0, vento 130 graus com 09 nós. Livre decolagem no 0, TAM 3283. comandador, o 9075, autorização ideal. 9075, é agora instante para cópia? Para ideal. Ok. Pula 69 a bordo, até na Galeão, 3 horas e 20 minutos. Bom, controle 1935, cuidado, boa tarde, 3, 2, 3. Caso táxi, viagem de alta, no ponto esperador no zero, torre 1895, QNH 10 no zero, boa viagem. Ponto espera, 1895, QNH 10 no zero, 6133, no zero. Arbor. 360 para segunda saída, 3, 2, 3. O 9075, Salvador Ilhéu, está pronto? 9075, está pronto. Salvador Ilhéu, 240 nível, autorizado inicialmente. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após Leda e Ilhéu. 11935, controle, 5567, responde. Toma. Autorizado 240 Ilhéu, na saída da EL, Leda, após Leda, voa Ilhéu. 11935, 5567, responde. 9075 da Gol. Procedimento correto, ponte para congestionamento. Entendi. Diz que vai voar, se eu tô alguma DLA? 005, agora distante, o uísque tá no comigo. O escrita governo poderia confirmar o destino, Sierra Bravo Tango Vitor? Gente, agora distante o escrita governo. Dael Leda DCT. Bruno 966, autorizado final, ENF X-Way, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Agora eu poderia confirmar o passo que se encontra em pista agrícola? Pula zero? Gente, e os que estão dormindo, Salvador para Terra Vista, 260 nível. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Leda direto do destino. 1-1935 controle, 5-5-4 transponder. Correto, após o estacionamento, o escritor Gomes. Corrida, seja a bordo. A Ucha NM3-15, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus com 0-9-9. Boa tarde, me decola, estacionamento. Boa tarde, voo 967. 1967 para o Galeão, 360 nível autorizado, Yankees 1-0, ESMAP, DCT Lúvito, DCT Barbacena, após conforme a rota. Decola da 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bridge. 1-1-9-3-5, controle, 5-5-7-2, outras pontas. 6-6-0, autorizou, via rota do platform, 2-1-0, Smart Lúcio Barbacena. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, após Leda Bridge. 19-35-5-5-7-2, gol 9-6-7. Pode ficar com pressionamento, gol no 9-7. Portaremos, gol 9-7. Número 142, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterno 133 decimal 65. 125, 45, 136, 65, Xané 6142. Zé na sede, sua via para 2.000 pés. Chevrolet Vega Serra, confio Pátio. Pátio 5, acionamento de táxi, 2.1.1.8.9.5, confio em PLB. Tente. 7. Chevrolet Vega Serra, livre, acionar e chama pronto para o táxi. Oceano 6315 ou 51, controle 119-35, bom voo. 935, uma boa tarde. Controle de Fortaleza, Oceano 6315. Oceano 6315, contato radar, suba para nível 360, saída da El. 360, pode valer, senhor? Do Xenia 6315. Pera, Leda 63. Chama centro Recife 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 260-288, TAM 3283. Azul 4065, Salvador Campinas, 320 nível autorizado. Qual a posição? E Zulu 16, Bravo Del Zulu, desceu de trilha, pois conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, 1935 em controle, 571 no transporte. Correto, pode ficar com estacionamento. Essa vista, gol 966. 1-966, chume Torre Salvador e 1-8, decimal 95. 895. Alô, no gol 9075, pushback acionamento no 10. Tá livre, é pós-táxi, 9075. Autorizado, 9075. Tarde azul 4462, o senhor na identificação, terça via chegada da Mari, pelo nível 060, QNH 1010. É dessa, pista vista. Gol no 966, continua a aproximação, confirmando já, baixou e travou? Mativo, baixar travado. Sim, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós, voo no 966. Livre pouso, no 966. Nem 6315, autorizado pro de bridge. Pro de bridge, 6315. Nome é 314, acione identificação de via, chegada Mari, para o nível 070, o QNH no 010. Sola 58, direita 121, na décima 9. Direita 121, décima 9, gol. 9-6-10. Sola 9075, da gol para o táxi, POB 78, autonomia 1220, alterna Aracaju. Autorizado táxi via Indy Alpha no ponto de espera no 0, torre 1895, QNH no 0, boa viagem, 9075. Livre táxi via Indy Alpha, ajuste no 0, no 0, no ponto de espera 10895, ou no 9075, levou. Eu consegui ver Alfa e reportar isso para a Juliette. Segui na Alfa, reportar que dá para a Juliette, gol 9-6-6. Está livre da restrição em TAPE, reporte o localizador. Afirmativo 2010, livre da restrição em TAPE, está 3-1-5-4. Eu sei 4, se tiver condições, está autorizado, Duna. Azul 4462, desce para 3 mil pés com 1-0-1-0, voo e Duna na presente posição. O Avianca 6314, desce para 4 mil pés com 1-0-1-0, direto para posição Duna. Oceania 63, 14 mais 1, passa 160, chama Recife 1251. Oceania 63, 15. Por isso que eu falei 63, 14 mais 1. 63, 15, passa 160, chama Centro Recife em 125, decimal 1. 6314 mais 1, 6315 vai chamar agora Recife 25, boa tarde. Boa tarde. No 9075, mantém o ponto de espera. Ah, mantém. Aqui no Quebec Serra, autorizado o táxi, aponta para ingresso 97. O 9075, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 140 graus, com 09 nós. Livre alinhar e decolar da 10, 9075 da Gol. Está mantendo a posição Gol, 1966. O marcador externo, 5 ali. Gol 1097, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso e informa o Boeing da companhia. Preste a iniciar a rolagem aqui, estamos zero. 7097. Equipe de solo, é poste pro táxi, 4065. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto. Cabeceira no 7, Kilo Quebec Serra. Alinhado e pronto, 9075. Está livre, o vento 130 com 10, gol 9075. Vai iniciar o gol 9075, está livre, colégio. Cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós. Aqui o Gol 9097, a gente vai se aproximar da perdida, não estabilizou na planta. Seguinte, Gol 9097, vai iniciar a aproximação perdida, subindo para 2 mil pés e aguardando transferência de comunicações. Certo, Gol 9075, decolou 041, 19.35. 19.35, boa. Gomo 097, suba para 2010, mantendo a proa e chame o controle. 119.35. Cheque 2-9 da proa, 1935, 1097. Passou o Dula, completa a aliança, torre 118-95. 18-95, obrigado, tá 3-1-9-5-4. Azul 4462, décima tem 2000, livre a aliança. 2-4462, 7-9. Patrulha Salvador, Dula 9097, mantendo 2000 pés. 097, vetoração para novamente ILS, curva à esquerda, proa 320. Bandeira 320, Gol 9097. Continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, pista 10. Afirmativa, aguardando autorização de pouso, baixar travado. Bandeira, Lasta 1895, confirmando POV 103 para o azul 4065. Voo 966, após a aeronave da Azul, livrar a entrada da Juliette, para conseguir a mesma. Então, através do eixo, vai seguir o colo metal quanto ao 9. Voo 966. Após a passagem da aeronave da Azul, vai ingressar no pátio. Sentido 589, guardando o voo de voo 966. Cher, 1000 pés, controle 119.35, com voo. Então 3154, confirmando, baixou e travou? Baixou, travado, já. Tá livre o pouso, pista 10, vento 130 graus, com 8 nós. Afirmativo, livre pouso, 10, tá 3154. Você da decolagem, prosseguirá 1000 até morro? Positivo, se o senhor autorizar, a gente prossegue 2500 direto. 2500 direto, afirma, tá livre o quilo que é da XR, reporte nivelado. Positivo, reporte nivelado, muito obrigado, senhor. Polo 097, curva à esquerda, pro 280. Esquerda 280, gol na 097. O 4462 da Azul está interceptando ele. 4462, completa a aproximação LS, chama a Torre Salvador 18195. 1895, 4462, boa tarde, obrigado. Boa tarde. DMA 314, autorizado LS. Salvador, boa tarde, é o Azul 4462, a 3 milhas para o centro. Azul 4462, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pistão no zero. Continua aguardando a autorização, 4462 Azul. Dan 3154, solo 08, direita, 121, decimal 9. Direita, 1219, 3154. Solo Salvador, Dan 3154, livrou na 3154, Alfa Juliette, botão 5. Alfa Juliette para o 5, 3154. Muito boa tarde, isso não é 6327. 6327, Salvador Ilhéus, 240 nível, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda e Ilhéus. 119.35, controle 50 no 4 transponder. 0. 6270, gol na 097. El, Leda, após Ilhéus. 1935 ao controle, 5014 transponder 6327. 6327, baixa para o estacionamento. Traga 3. 462 confirmando, baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou. Ciente, está livre o pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 09 nós, azul 4462. Livre pouso, 90, azul 4462. Em 125, decimal 1, boa viagem. 251, 9075, obrigado, banda vaga. Está livre e apostado. Apostaremos, 967. estabilizou no ILS, estacionar em 6314. Completa aproximação, torre 118-95. 118-95, estacionar em 6314, por favor. Boa, gol no 097 para o localizador, esquerda para o A1, 3-0, chama estabilizado. Salvador, boa tarde, estacionar em 6314, suas milhas meia para o externo. 6314, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Bom, no 4, sim. Direita 121, decimal 9. Direita 219, azul 4462, vai botar. Câncer Cabral, frequência livre. Alô Salvador, boa tarde, azul 4462, livre. 4462, eu consegui ver alto e manter posição antes da Juliette. Alfa, manter posição antes da Juliette, o azul 4462. Poxa, né, 6314, cheque trem, livre pouso, pistão no 0120 graus com 099. Baixão e travão, autorizado pouso, poxa, né, 6314. Certa aproximação, chamando o Torre, 118-95, gol no 097. Salvador, gol 1097, uma milha de bancada externa, trem abaixo do trabalho. Número 2 para pouso, continue e aguarda a pista livre, gol 1097. 097. Você tirou de tudo, levou o braço luz? O braço luz, que é Salvador, Salvador, mil pés, decaudão no 7, curva direita, corredor axé, 1935 controle, acionaria 01 no meio, braço luz. Ocean 6314 no solo aos 14, direita 121, decimal 9. 1219, Ocean 6314. Agora, Ocean 6314, torre 1195, W2. Taxi Gol 967, alternamos Campinas, 3:55, 1185 agora. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto esperado ao 10, torre 1195, QNH 1010, boa viagem. 1010, o ponto espera 1895, agradeço, uma boa tarde, 967. Boa tarde, Paulo, você é 6314, livrou. 6314, eu consegui via Alfa, reportante para Juliette. Via Alfa, reportante para Juliette, 6314. Apoio 0 da Gol, inicial táxi, está autorizado em Gerson Juliette com cautela, que é o 3, 4462. Bravo, que Luiz, que livre acionar e chama pronto para o táxi. Juliette, Bravo, Delta, controle, prossiga. 3-1-4, vai ingressar na Juliette para o portão 8, 6-3-1-4. A Juliette para o portão 8, você deve ter a 3-1-4. Autorizar 5-0, voo apelo e reporta nivelado. Bravo, Delta. Solo aos 1-6, direita 1-2-1, décima 9. Azul 4065, livre a decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus com 0-9-9. Juliette, no través do 08, segue o follow-me até o portão 10, no 0697. Autorizado, reporta para ingresso na 17, Bravo que Luiz. Livre acionamento, chame para táxi. Luiz, que tem o Romeu. Azul 4065, decolou 1-8, chame o controle em 1-9, decimal 35. 1935, controle, azul 4065. Controle ao azul 4065, passando 1000 pés da Leda. Azul 4065, boa tarde, contato radar direto Leda, vigilância. Está presente, voa Leda, 4065. Bravo Delta, está em contato radar, reporte para descida. 967, não. Bolo 967. É livre de decolagem, bolo 967. Alinhar e manter, pistão no 7, bravo, Kilo Whisky. Solo 6321. Xaner 6321. Autorização de tráfego, essa frequência aí? 121, decimal 9. Ok, obrigado. Xaner 6321. Xaner 6321, solicito 380 para Brasília. 320, aceito? Aceito. 320 para Brasília, autorizado, via Nicolau de Luz 17. Decola a pista 10, saída Arbora, após Arbora Leste. Controle 199.35, fechando 5021. Autorizado 320 para Brasília, via Apesuru 17, na Arbora, transição Alessa, pista 10, decolagem, 15935, controle 5021, transponder. Correto, o Xenema 321, para o Tricoex também. Chamará. Voo, boa tarde, contato radar. Direto Leda Vigilância. Leda Vigilância, boa noite, Fede. Bravo Kilo Whisky, livre decolar, pista na 7, 120 graus, 089. Da Gol, boa tarde, acima identificação, desce para 2 mil pés, direto posição Duna, vigilância radar 1-0-0 no altímetro. Direto posição bridge azul. Boa bridge, 4065 azul. Cinco meia dois meia. Contato radar na posição conde, vigilância, chama para a descida. Voando posição bomb. Avisar o controle Aracaju, mas muito obrigado por chamar esse 119.35. Vou à posição Bonf, 5626. Luiz, senhor decolagem, reporte farol da Barra, breve que Luiz. 4065, passa nível 160, chama Centro Recife em 125 decimal 1. Chama Centro Recife 251, 4065 azul. Juliette Bravo Delta, direto Duna, repasse para descida. Vive táxi. Até a Papá, chame para o ingresso. Economia? Lagoa, Juliette Bravo Delta. Ingresso pela pista, chame a aninhada e pronto. Uísque Tango Romeu. Então, livre cruzamento. Descida. Descida. Ok. Desça e mantenha livre de voo 0620, rumo a 01. Ingresso na Mike e na Lima. Na Lima, chame o solo em 1219. Passa 150, chama Centro Recife, 1251, boa viagem. Recife 251, agradece, uma boa tarde, boa 967. Estou 18. 1895. Da TAM, o controle desça para 3000, chegada Ponce, altímetro 1010, vigilância radar, 3217. Romeu e Juliette Bravo Delta, completa a aproximação final em Aliança, Torre 118-95. Bravo Delta. Confirmando 190 para Aracaju. Bravo Delta, chame passando Simbra. Bravo. Então, autorizado 130, Aracaju, decola da pista 10, chegue no trecho da Conde, controle 119-35, tráfego 0276. Visual direto para o aeródromo, mantenha 5.500 watts de giro, ajuste de altímetro 1010. Alfa Juliette Golf, acende o código 0223. Romeu, Luiz Tango Romeu, eu sou o Tata, sou eu, ponto de espera. Alfa autorizado a decolar, 130 graus, 089 autorizado, ingresso de decolagem, Tata Romeu, Luiz Tango Romeu. Passou, passou bastante aí a linha amarela. Aguarde autorização de pouso, Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, tem que ser autorizado, se possível, é um toque omitido, dá uma zero e por sinal no ataque. Gente, eu chamo passando a DBA. Juliette Bravo Delta. Controle 1935, transponder 5031. Trip 5626, sob vetoração para sequenciamento, vou ir para o A2620. Sané 6321, para possibilidade de acionamento no portal 6. Estabilizado. Aparece